dos sete pecados capitais. Eu sou o capitão, meu nome é Meliodas, tem a fúria do dragão. Um cavaleiro calmo pode parecer mentira, mas eu represento o pecado da ira. Então siga o meu conselho, é melhor ter medo, pois com todo o meu poder eu destruo um reino inteiro, reunindo todos em busca por justiça. Ganância, inveja, gula, luxúria, orgulho e preguiça. Visto como traidores, nós fomos culpados, procurados pelos cavaleiros que foram enganados. Custe minhas lágrimas, custe o meu sangue, luto pra impedir que essa guerra siga adiante. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Carrega minha marca, por isso é melhor não tentar pegar a minha espada. Veja o que fiz, uma cicatriz em um corpo imortal que regenera. Quem me diz? Cavaleiro lendário com um poder insano. Estou vivo por mais de centenas de anos. Full counter, o seu golpe eu devolvo. Receba o seu dano com um poder em dobro. Não pude salvar quem eu amava no passado. Carrego essa culpa e esse foi o meu pecado. Mas mesmo que por isso eu não seja perdoado, eu vou proteger aqui aqueles que estão do meu lado. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Descubra o que sou, humano ou demônio. Mas corra quando mudar a cor do meu olho. Não machuque que pra mim é algo precioso, pois não vai querer me ver com marcas negras em meu corpo. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão. Sem minha fúria me perder, todos aqui podem morrer. Machuque a quem amo e verá destruição. Mesmo parecendo calmo, tem a fúria.